Aí é mais uma super produção pra galera de Anápolis aí. É o nosso amigo de maior índio, o resto da rapaziada aí. Envolvido no mundo da dance music. Segura Anápolis, segura Brasil. DJ Wagner por aqui, o original próprio. Mandar um abraço à galera da cidade supersônica mais uma vez. Anápolis City, Anápolis City ao movimento. Segura de maior, segura de maior. É a galera que puxa a verdura aqui pro estado Tocantins, Pará e Maranhão. Segura Anápolis City é o movimento da galera. Novena parte do estado de Goiás. E so high, é na. É mais um sucesso que a galera confere no CDzão Manipulado Dance. Daqui a um dia tá vindo aí o Nopez Hits Paredes. Próximo cerezão, Nopez Hits Paredes aí. CD Manipulado Dance. É o CD Manipulado Dance. Mais uma ajuda pra galera botar pressão. Mais um CD que a galera confere aqui com o DJ Wagner, o próprio original aí. Representando as oitavas do Tocantins e toda a galera da 153. Galera que percorre por aqui nas oitavas região. Fazer o que? Fazer o que, DJ? Detonar mais um aqui, nós não tem preguiça. Tá vindo mais um aí.